parecendo disco arranhado. Nossa, uma boca já ficou trava. Deu pra mudar, mas nunca mudou. A gente briga no supermercado, no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme o que tá vendo. Vou resumir nós dois em uma só palavra: desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme num ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme num ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos num quarto em silêncio. Estacionamento, na escolha do cardápio, no filme o que tá vendo. Vou resumir nós dois em uma só palavra: desgastou.